Capítulo 8. E Benjamim gerou a Belá, seu primogênito, a Asbel, o segundo, e a Ará, o terceiro, e a Noá, o quarto, e a Rafa, o quinto. E Belá teve estes filhos, Adar, e Gera, e Abiúde, e Abizua, e Naamã, e Auá, e Gera, e Sefufã, e Urão. E estes foram os filhos de Eúde, que foram chefes dos pais dos moradores de Geba, e os transportados a Manaate. Naamã, e Aías, e Gera, a estes Gera transportou e gerou a Uzá e a Aiúde. E Saaraim, depois de ter repudiado suas mulheres Uzim e Baara, na terra de Moabe, gerou filhos. E de Odes, sua mulher, gerou a Jobabe, e a Zíbia, e a Messa, e a Malcã, e a Jeús, e a Saquias, e a Mirma. Estes foram seus filhos, chefes dos pais. E de Uzim gerou a Abitube e a Elpaal, e foram os filhos de Elpaal, Eber, e Mizã, e Semed. Este edificou a Ono, e a Lode, e os lugares da sua jurisdição. E Berias e Sema foram cabeças dos pais dos moradores de Aijalon. Estes afugentaram os moradores de Gate. E Aiô, e Sazaque, e Jeramote, e Zebadias, e Arade, e Eder, e Micael, e Ispa, e Joá, foram filhos de Berias, e Zebadias, e Mesulão, e Isqui, e Eber, e Ismerai, e Iselias, e Jobabe, filhos de Elpaal, e Jaquim, e Zicri, e Zabdi, e Elianai, e Ziletai, e Eliel, e Adaías, e Beraías, e Sinrate, filhos de Simei, e Ispã, e Eber, e Eliel, e Abdon, e Zicri, e Anã, e Ananias, e Elão, e Antutias, e Ifedeias, e Penuel, filhos de Sazaque, e Sanserai, e Searias, e Atalias, e Jaarzias, e Elias, e Zicri, filhos de Jeruão. Estes foram chefes dos pais, segundo as suas gerações, e habitaram em Jerusalém. E em Gibeão habitou o pai de Gibeão, e era o nome de sua mulher Maaca. E seu filho primogênito, Abdon, depois de Zur, e Quis, e Baal, e Nadab, e Gedor, e Aiô, e Zequer. E Miclote gerou a Simeia, e também estes defronte de seus irmãos, habitaram em Jerusalém com seus irmãos. E Ner gerou a Quis, e Quis gerou a Saúl, e Saúl gerou a Jonatas, e Malquizua, e a Abinadab, e a Esbaal. E filho de Jonatas foi Merib-Baal, e Merib-Baal gerou a Mica. E os filhos de Mica foram Pitom, e Meleque, e Tareia, e Acás. E Acás gerou a Jeoada, e Jeoada gerou a Alemete, e a Zemavete, e a Zinri, e Zinri gerou a Mosa. E Mosa gerou a Binea, cujo filho foi Rafa, cujo filho foi Eliasa, cujo filho foi Azel. E teve Azel seis filhos, e estes foram os seus nomes: Azirricão, e Bocru, e Ismael, e Searias, e Obadias, e Anã. Todos estes foram filhos de Azel. E os filhos de Azeque, seu irmão Ulão, seu primogênito Jeús, o segundo, e Eliflete, o terceiro. E foram os filhos de Ulão, varões heróis, valentes e flecheiros destros. E tiveram muitos filhos e filhos de filhos, 150, todos estes foram dos filhos de Benjamim.